Malu Barreto, ela que é gerente geral de marketing ali do grupo Mabu, né? Do Mabu Hotéis e Resorts. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da RCI. Satisfação recebê-la aqui para falar aí sobre várias questões envolvendo esse grupo, que é um dos mais importantes da hotelaria aqui na cidade de Foz do Iguaçu e que está completando, né, agora em 2019, 46 anos já de atuação. Isso, então. O Grupo Mabu, dia 2 de fevereiro agora, né, completa 46 anos. Então, uma empresa sólida aí que desde 97, né, está com seus negócios aqui em Foz do Iguaçu também. Começou lá em 73 com a fundação, né, da questão da rede Mabu de Hotéis e Resorts com o Mabu Curitiba Business, que foi o primeiro hotel, né, tradicional, que recebeu aí várias celebridades, presidentes, enfim, tem uma trajetória bem bacana e uma história muito, muito peculiar, né? Super bem localizado em Curitiba, próximo a toda uma parte cultural aí dos teatros. E aí depois, em 93, veio o Curitiba Express, e aí, né, os negócios começaram aqui em Foz do Iguaçu com o Mabu Termas Grand Resort em 97. E a gente sabe que a rede Mabu, ela tem origem aqui no estado do Paraná, e tem também um foco, né, aqui no nosso estado, fazendo aí vários investimentos. Estão previstos, né, inaugurações aí ao longo deste ano de outras unidades aqui no estado do Paraná? Isso, agora em 2019, né, a gente inaugura Guarapuava, um hotel na categoria business, e depois, mais para o final do ano, Cascavel também. Então, são dois novos negócios, são dois hotéis nessas cidades de grande fluxo, enfim, com necessidade aí de hotéis nessa categoria. Então, o Grupo Mabu também estará presente nessas duas cidades. E aqui em Foz do Iguaçu são duas unidades, né? O Mabu Termas, que fica ali na Avenida das Cataratas, e também o Mabu Interludium, que fica localizado no bairro Cognópolis. Como é que são até as características dessas unidades? O Mabu Interludium, digamos, ele tem uma estrutura um pouquinho mais enxuta, né, voltada a um público até diferenciado. O Mabu Termas tem toda uma estrutura ali, de resort, de, enfim, estruturas de lazer, voltada para a família. Como é que podemos caracterizar esses dois empreendimentos? Então, na verdade, a diferença é justamente essa, né? Que um é resort e outro é de outra categoria. Mas ambos, na sua proposta de negócio, né, super atendem. O atendimento, né, é diferenciado, a questão da gastronomia. Os dois também sediam eventos, tem grandes espaços para eventos. O Mabu Termas tem um espaço maior que pode ser todo ampliado de acordo com a necessidade do evento, do tamanho da demanda desse evento, mas o Interludium também cedia eventos. Então, são duas possibilidades com todo o serviço, né? Você podendo fazer seu evento, ter todo esse serviço também e essa hospedagem, né? Fazendo um pacote e tendo a comodidade de estar no hotel com o evento ali. Agora, a rede Mabu está presente aqui em Foz do Iguaçu desde 1997, e é uma das geradoras de emprego aqui na área de hotelaria mais importantes justamente em Foz do Iguaçu. Como é que está esse panorama hoje? Porque eu vejo que vem se expandindo, inclusive, a quantidade, né, de empregos gerados, novos investimentos que estão sendo feitos, né, ali no complexo hoteleiro. Enfim, como é que está o panorama da empresa hoje aqui na cidade de Foz? Então, a empresa tem mais de 600 funcionários, né, isso falando de funcionários diretos, sem contar tudo que gera aí de indireto. Com os novos negócios, agora em 15 de dezembro, a gente inaugurou o Blue Park, né, o parque aquático, que é do grupo também. É um empreendimento independente, mas também é do grupo, então com uma geração de em torno de 115 empregos nesse primeiro momento. O Blue Park está aberto, né, todos os dias agora, então assim, até o final do horário de verão, abrindo todos os dias, então a gente pode imaginar o fluxo de pessoas que passam e com isso o fluxo de pessoas que precisa para fazer esse atendimento, né? Então gera muito emprego sim, e a gente busca, claro, as pessoas. Foz do Iguaçu, né, evoluiu muito nessa questão do turismo. A gente pode dizer que aí nesses últimos 10, 15 anos a cidade se profissionalizou e focou muito nisso, e eu acho que hoje a gente é um diferencial. Foz do Iguaçu é um diferencial. Então, a gente procura atender de acordo com a demanda dos turistas que recebemos, mas também pensando no lazer, na diversão das pessoas que aqui moram, né? Para que elas também tenham essa qualidade, sem distinção de ser turista ou de ser daqui, mas do bem receber todo mundo que chega em nossos negócios. E agora você falando até dessa questão, né, eu me lembrei de que lá no início dos anos 2000, né, quando até o perfil do turismo aqui em Foz do Iguaçu era um pouquinho diferente, havia uma discussão sobre se, digamos, Foz do Iguaçu não estava saturada no mercado aí de hotéis de luxo, porque nós tínhamos na Avenida das Cataratas dois hotéis, mais o hotel lá dentro das Cataratas, enfim. Isso mostra aí o quanto o perfil da cidade mudou ao passar do tempo, porque a gente sabe que hoje em dia existe até demanda para mais e até a Rede Mabu está investindo justamente na ampliação e da quantidade de apartamentos? Isso, na verdade, Foz do Iguaçu é um destino internacional, né? E, claro, a questão da tríplice fronteira, né? Então, o Mercosul, obviamente, né, numa grande fatia, mas a questão dos europeus, como a gente não vê em outros lugares, inclusive se a gente falar em litoral, seja do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não se vê tantos europeus num período de verão, de réveillon, de festas, como se vê em Foz do Iguaçu. Então, isso existe sim uma capacidade aí, eu acho que tem mercado ainda para ampliar muito, mas devido a essa demanda que vem, inclusive, de europeus, eu acho que hoje se destaca muito nisso, a questão da ampliação do aeroporto, né, de também ter mais voos, ampliar isso para melhor receber, para ter voos maiores, enfim, de destinos distintos, aí eu acho que isso também vai contribuir muito para esse crescimento, ainda mais, né? Pois é, é impressionante realmente como o mercado de Foz do Iguaçu vem crescendo nos últimos anos, porque basta lembrar aí a quantidade de visitantes nas cataratas, né, no início da década passada, algo aí em torno de 600, 700 mil visitantes por ano. Neste ano aí chegamos às portas aí do 1 milhão e 900 mil. Claro, isso beneficia aí toda a economia da cidade. Mas vamos falar aí dos investimentos, né? O Blue Park é um deles, a primeira fase foi aberta agora em dezembro, e tem mais fases aí por vir, tem mais duas fases ainda pela frente no empreendimento? Isso, na verdade, o Blue Park, a proposta inicial era a entrega ser dezembro de 2019. Porém, o grupo entendeu, né, e achou melhor antecipar essas entregas. Então, antecipamos com um ano de antecedência a primeira etapa, que é a Praia Termal, que inaugurou em dezembro. Em julho de 2019, também anteciparemos em 5, 6 meses a parte dos radicais, que inclusive já estão aqui, já chegaram, foram fabricados exclusivamente para o Blue Park. E aí, dezembro de 2019, quando seria entregue na sua totalidade, né, que seria feita a entrega, a gente vai, na verdade, finalizar essa entrega. Já terão duas fases entregues e a gente entrega a área kids, a área com brinquedos mais infantis para a família. Então, em dezembro de 2019, entregamos o parque, né, nessa proposta dessas três etapas e também o Maimabu, né, que são, aí, a proposta são 420 apartamentos, né, no modelo fracionado, uma coisa bem inovadora para a região, enfim, num conceito americano que hoje se aplica muito no Brasil e dá muito certo. Então, entregamos a primeira torre do Maimabu em dezembro de 2019, que são 210 apartamentos, e já temos 98% disso comercializado. Continua a comercialização, né? São duas torres, mas dezembro de 2019 entregamos essa primeira. O que revela justamente essa confiança, né, no mercado de Foz do Iguaçu. Enfim, nós até já conversamos no ano passado com um dos executivos aqui da Rede Mabu, e ele colocava justamente isso, né, que a origem da rede é a cidade de Curitiba, mas, digamos assim, o coração dos pilares de funcionamento é justamente Foz do Iguaçu. Isso, justamente isso. Até hoje, a administração do grupo está em Foz do Iguaçu, né? Ele é de origem, nasceu em Curitiba, né? Como eu falei, ali em 73. Vem aí uma empresa que está consolidada, que é muito idônea, que é muito reconhecida no mercado, no turismo, na hotelaria, enfim, como um todo aí, não só no Paraná, mas no Brasil todo, e aqui também em Paraguai e Argentina. Mas hoje a administração do grupo, né, o administrativo do grupo Mabu fica em Foz do Iguaçu. Fica em Foz do Iguaçu, gerando empregos aqui na cidade, empregos bem remunerados, inclusive, né, nessa área de gerência. Enfim, é realmente aí um dos fatores, né, de desenvolvimento também neste setor aqui na cidade. Informação aqui básica sobre o Blue Park também, que é o que, né, até nós estamos com uma promoção aqui na nossa página no Facebook, que a gente está com alguns convites, né, pares de convites para o Blue Park, e é impressionante a quantidade de compartilhamentos aí, o pessoal bastante interessado mesmo em participar, em saber mais sobre esse empreendimento. Horário de funcionamento, como é que, que orientações podemos dar aos visitantes, não só turistas, mas moradores de Foz e região? Então, Blue Park está aberto diariamente das 10 às 18, né? O horário de funcionamento é das 10 às 17, assim como outros parques aquáticos aí na mesma categoria nacionais. Porém, no horário de verão, a gente estende até às 18 horas, né? E aí, até fevereiro, meados de fevereiro, abriremos todos os dias. Depois, volta ao horário normal, que às terças-feiras está fechado para manutenção. Tem a manutenção diária, mas todas as terças-feiras tem uma manutenção semanal. Então, o horário de funcionamento é esse. Conversei aqui com a Malu Barreto, ela que é gerente geral de marketing ali no Grupo Mabum. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigada a você. E já desejando aí antecipadamente, né, já que agora comecinho de fevereiro, né, aniversário aí do grupo, né, parabéns aí a todos que fazem parte desta empresa, deste grupo, né, de hotéis. Obrigada. Então, Guilherme, obrigado ao ouvinte da RCI. A gente espera todo mundo no Blue Park. E quem vem, né, um pouco mais de longe, pode ficar conosco no hotel também, que tem condições bem bacanas. E, inclusive, uma diferença de vantagens, né? Porque a pessoa pode fazer o consumo no Blue Park se estiver hospedado e pagar só no check-out. Então, a gente aguarda todo mundo no Blue Park e nos hotéis do Grupo Mabu.